aqui, LSX Freedom 1-0, chame a 225. Sou 959, desça aí, mantenha 3.000 pés com as últimas 094. 3.094, 959. 6517, completa final e chame a torre Salvador 118-95. 18-95, 3-5-7. Temo 118, decimal 95. Ok, obrigado, até logo. O 5973 está reautorizado, descida para o nível 090. Torre Salvador, bom dia. Tá 35 no 7, final do ano 0 sem checar. Não, eu sou rapaz. Eu aqui deitado pra minha americana, você vem me acordar. Tá 35 no 7, bom dia. Ajuste no 0 no 4, livre pouso, pistão no 0. O vento calmo. Informo que caso não consiga liberar a Tapsway Delta, libera na Golf, a Fox está impraticável. Ok, tem que ser Delta ou Golf então, gente. Esse é 37 da Golf, está autorizado o champagne. Ah bom, porque Delta não dá não. É a Golf, Golf, gente. Obrigada. Curso localizador, ou 6225. 225, completa o final do procedimento, chame a torre Salvador 118-95 e tem um bom posto. Com a torre 1895, ou 6225, grato. ONU 759, reduza para ONU 809, apresente autorizado reassumindo a versão na Torre de Duna, desça para 2000, informe estabilizado. Desça Duna, 2000, informará. 18 no meio, desça para 3000 pés, da presente correr direita para o localizador na proa 070. Direita 070, descendo para 3.000 pés, está 38 no meio. Torre Salvador, boa. Bom dia, Ocean 6225 em Duna. 6225, bom dia, Justina 0. 1-4, continua a aproximação, aguardando pista livre. Continua a aproximação, aguardando pista livre, Ocean 6225, ajusta no 0-4. 3597, solas 49, libera a direita, chama solo 121. Décima ONU. Lembrando 2-1-1. Passar aqui seu 4040 para ver de 87. Alterna Ribeirão Preto, as horas de 50. não estão ouvindo? 87 ao CD. Na linha decola sem parada, sem autorizado. Afirmo, 961. Gente, utilizando manobras ali, mantém cabeceira 1-0. Agilizando ali e mantém, confirma? Sim, o ali mantém. Ali mantém 1-0, voo 961. 961, agora sim, estou autorizado a linha e decola sem parada, o vento calmo. A linha e decola sem parada, voo 961. Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette. O tráfego Salvador é o TAN 3890, informação Golf, Recife, nível 330. TAN 3890, bom dia. Prepara a PUCA, Giamo Caju, aguardando o cover. Sente. Meu pé, estrada bom, 0093. Radigio 170, sideral 9972. Federal 9972, bom dia, acione identificação, autorizada a chegada à Mari, desça e manter o nível de voo 060. 060 na Mari, federal 9972. Controle 3896 nessa prova de interceptar. Foi direto do TAM 3896, desça para 2000, está autorizado a final do ILS, informe estabilizado. Ok, autorizado 2000, Duna, e reporte estabilizado ILS TAM 3896. O Rio 5973 tem condições de reduzir para 209? Afirmativo. Reduza para 209, número 4 para aproximação, Rio 5973. Fato com a companhia para que a mesma antecipe devido ao horário. Paciente. Calmo. Livre pouso na 1-0, ou chame a 2-2-5 graus. No 961, na decola 251, no time controle agora, 1-2-0, décima 8, bom voo. 1-2-0-8, vai chamar o 1961. O 1759 está passando Duna, complete a redução para aproximação, chame a 2, Salvador, 118-95. Pelo centro, chama 18-95-95. Salvador, bom dia, a minha 570, acione identificação, desça para o nível 070 na chegada Mari. Controle Salvador, este é o voo 961. 961, bom dia, contato radar, vou para o nível 360, autorizado Leda. 360, vai para Leda. Dia. Formação Índia, confirma o horário do plano? 357 está na Alfa para ingresso na Juliette. 357, quem a gente considera, segue Juliette para o portão 04. Juliette para o 04, André, 357. O Oceano 6225, Sola 53, informa que liberou na Taxway Eco ou na Golf, a Foco se encontra sem praticável. Afirmativo, então livra na Golf, o Oceano 6225. Na sua informação, o Oxa 6225 libra na Golf e cruzou com três aves de pequeno porte na curta final. Sim, obrigado pela informação. Não por isso. O voo 959 está sendo porta final. Alfa 3171 da TAM, com 179 a bordo, 3:48, alterna Galeão para o TAC. TAM 3171, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia até o ponto de espera Torre 118, decimal 95. Pátio Uno, Índia, 6285 a Torre, da 3171, bom dia. Bom dia, Mongol, 3171. Curva esquerda na PRO 010, seu limite é o localizador. 010 de PRO, limitado LOC, o Sideral 972. 8 no MIA, está passando a duna agora, completa final, chamamento em Salvador, 118.95. 118.95, TAM 3816, bom dia. Sim. Alfa, Oxa 6225. 6225, Sol 1, 211. Sol 1, 211, Oxa 6225. Até já. Na Alfa. 6225, bom dia. Segue o Alfa, reportante da Juliette. Segue Alfa, reportante da Juliette, Oxa 6225. TAM 3816, estabilizado no ILS 190. 3816, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização, 3816. TAM 5973, emissor redução para aproximação. Gustavo, é o 6225. Prossiga, 6225. Está impedindo aqui de sair na Fox aqui, hein, senhorita? Foi solicitado pela Infraero o fechamento da mesma para uma manutenção. Mas não tem nada aqui em manutenção, estão passando aqui do lado, está totalmente sem nenhum cone, nenhuma luz, está totalmente liberada. Sim, iremos checar novamente com a Infraero, o Oxenai 6225, obrigado pela informação. Tá legal, obrigado. 759, chame solo agora, 121, decimal 1. 21, obrigado. 3816, livre pouso, pista 10, o vento 310 graus, 039. Livre pouso na 10, tá? 3816. Bola 759, bom dia, segue de Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette. Será o 72, desça para 2.000 pés, o ajuste 10 no 4 e para o localizador, curva direita na proa 050. Direita 050, descendo para 2.000 pés, 1014, será o 9972. O 1093, reduza para 2209. 2890, prossiga. Em contato com a empresa, o nosso plano estaria regularizado. Então se escuta aí para qualquer dúvida ou a nossa autorização. Gente, o 3890 foi encontrado no sistema um plano das 10 do Lu. Provavelmente aparece com meia hora de antecedência no sistema. Ok, vocês estão na disposição para autorização. Gente, 3890. Antes da Juliette, eu chamei a 225. Osmo. 4040, condições de alinhar e decolagem autorizado? A tempo, tá só. Gente, ali mantém inicialmente, aguardando autorização de decolagem. Ali mantém, 4040. O TAM 3816, Sala 59, chame sala agora, 121 décimo 1. Livrou, chama 121, no Sala 321. Afirmativo. Juliette, portão 9, ou chame a 225. 60 graus, 059. Desde decolagem no 0, 0440. Rio 5973, o ajuste no 0114, continua a aproximação, aguardando pista livre. Gente, aguardamos. 5973. O ajuste na 014, reduz a velocidade para 2109. E aí, descendo agora para 3.000 pés, 1.04, reduzindo 2.109. O 1093 está reautorizado via para 2000, o ajuste 1.04, informe estabilizado. Via 2000 está estabilizado, 1.093. Portão 11, 759. O 9972 está estabilizado no ILS da 1-0. Novo chame a Torre Salvador, 118.95 e teu bom posto. 118.95, obrigado, bom dia. Continua a aproximação, agora em pista livre. Signal 33. Torre Salvador, bom dia, o Sideral 9972, está numa longa final de ILS da 1-0. Rio 5973, livre pouso, pista no 0, vento calmo. Gente, segura a frente. 9972, continua a aproximação, aguardando pista livre. 9972. Passou o nosso plano para 0850, apenas confirmado. Quem tira e chegar com o PLN 3601. 0. Chicago 6570, está sob vetoração para sequenciamento, curva esquerda na PRO 010, seu limite é o localizador. Esquerda 010, limitado pelo localizador mesmo. 4L Salvador, azul 4040, 1500 pés para nível 360, subida arbórea, Léo. Bom dia, azul 4040, contato radar, suba para o nível 360, autorizado o Elefon. Pro de Elefon, nível 360, azul 4040. Controle Salvador, muito bom dia, esperar 9970, atinge e mantém o 180, perdeu contato com o centro. Olha, Sideral 9970, acione a identificação, chegada a mar e desça para o nível 050. Identificou 050, desce na mar, 9970. Tipo 5973? Tipo 973, chame solo, 121, décima 1 agora. 2-1. Limpa na última aqui? Afirmo. Já livrou o Rio 5973 na Golf. 5973, bom dia. Segue via Alfa, Kilo, Pátio 3. Quando lá, atente ao sinalizador. Ok, ciente, já livrou, tá, vai ingressar, de olho no rosto e no cerro. São 3890 na escuta? Zero possível. 3890, eu entrei em contato com o PLN, o mesmo afirmou possuir a DLA para as 10 Zulu. Peço que entre em contato novamente com a companhia para ver se foi efetuado realmente a DLA. Tá ok, vamos entrar em contato com eles. falaram que estaria tudo ok com o plano. Eu vou novamente confirmar essa informação. Obrigado. TAM 3601, pronto, cópia. Pronto, cópia, TAM 3601. TAM 3601, autorizado Congonhas, via Pêsulo 10, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Mosva. Aciona 5522, controle 120, decimal 8. Sente, tá, 3601, aprovado em São Paulo. Zulu no zero, rota conforme, nível 360. Decola, pista no zero, primeira curva direita. Dael, Leda, Montima, transponder 5522, controle 120, decimal 8. 3601, no cotejamento correto, no dash em pronto. Frente, tá, 3601. Azul 4069, número 3 para cópia guarda. Aproximação. Terceira redução, 6570. Federal 9970, reduz a velocidade para 2209. Reduz 2209, nós vamos acessar. 4040, chama agora Recife, na frequência 1288, alterna 1353. 288353, azul 4040. Encontre agora. Céu. Então a foto está impraticável, né? Afirmo. Sente, vai liberar na Golf Federal 9972. Corrigou 1093. 1093, existe 014, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guardando livre, igual 093. Autorizado e ele é suspeito da pista 10, reporte estabilizado, ajuste 1014. Desce 2000 pés, autorizado e ele é suspeito da 10 com 1014. Mas graças a Deus. Repouso, pista 10, vento calmo. Repouso, 1093, pista 10. Israel da Ideirome na frente, estou aguardando. Sou Salvador, muito bom dia, será o 9972. 9972, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá, atende ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, ficará atento ao sinalizador, será o 9972. São 3601, no portão 10, autorizado, pushback em funcionamento, chama táxi. Autorizado, São 3601. TAM 3153, pronto, cópia. Afirmativo. 3153, autorizado, Galeão, via P-November 857, após Mulsu, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída, Dael, Leda, Irumi, aciona 5527, controle 120, decimal 8. Cuidado, galeão, Open November 857, posto 360, decolada 10, curva direita, Dial, beleza, Irume, 5527-208, controle. 3153, protegimento correto no portão 62, reporta quando pronto. Camarada. O 093 da sala 10, libere na Eco ou na Taxi Golf e chame o Soleno 211 agilizando manobras, se possível. Sim, utilizando a Eco 211 ou 1093. Essa aqui é a Fox, confere. Vou ter sinalização aqui. Está visual já com a Golf? Então, a nossa direita aqui é a Fox, confere, não tem sinalização, mas creio que seja a Fox isso aqui. Fazer a penúltima da frente. Ok, pode ser essa aqui então. Negativa, a Fox está empraticada. É, agiliza a liberação da Golf. Tá, ok. 06. 3153, número 2 no setor, aguarda. Aguardando. Tem que botar a sinalização na Taxi aqui pra fechar ela. A gente vai entrar em contato com a Infraero pra mesmo sinalizar o voo no 093. Se você quiser, aguarde pista livre. Aguardando, velho, 0. 093, pista livre? Negativo. Libera a direita e chame o Sólio 121 décima 1, confirmando pista livre? Ainda não, tá livrando em mais 3 segundos. Chamada IADSA. 570, autorizado pouso pistão no zero, vento 360 graus, 02 nós. Autorizado pouso, 570. 093, bom dia, segue via Alfa, mantém antes da Juliette. Via Alfa, mantém da Juliette, pro 093. Tá, 3601, táxi, o POB. 101, autonomia de 3 horas e 50, alternativa Galeão. 3601, autorizado táxi, via Pate 1, no Índia, até o ponto de espera, ponto de espera, torre 1, com noite decimal 95, ajuste no 014, bom voo. Gente, altímetro no 014, via Pate 1, Índia, contada no 0, torre 1895, tá 3601. Completa a X-ray da 10, chama 1895, obrigado. Torre Salvador, bom dia, senhor 99, 70. Olá, bom dia. Agora baixado e travado, negativo visual ainda. Beijo. Alguma previsão para decolagem do TAN 3171? Após o sideral na final, será autorizado o TAN 3171, na guarda de fã. Afirmativo, obrigado. Livro o ato também, 570. 570, chame o solo em 1211. 1211. Solo, essa cargo 6570, livrou na Golf. Cargo 6570, bom dia, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá, atende ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atenta ao sinalizador, 6570. Autorizado o pouso para 9970? 9970, pista livre, autorizado, pouso, vento calmo. Autorizado, pouso, 9970. Voo 093, na Alfa, Juliette. Pelo 093, mantenha a Juliette. Vai, mantém. Três autorizado, ingresso Juliette, portão 10. Juliette, voo 0, voo 093. Vai manter, Juliette. Voltar a falar com ele. 3601 na escuta? 3601. Gente, vamos cobrir posição? Posição, estamos no pátio, através do 04, vai ingressar na Índia, tá? 3601. Gente, agora visual com tráfego, quando pode esperar, chame a Torre 1, 895, Volvo. Ok, gente, eu boto lá. 093, agora sim, Juliette, portão 10. Juliette, 10, gol 0093. Direita, 2093. Então, 3153, após o passagem da aeronave da Gol, autorizado, pushback no 06, chame pro táxi. Após o gol, chama o táxi no 06. Azul 4069 está pronto, copy? Aqui. Salvador Campinas, 340 autorizado, 0 peso 10. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208 controle, 5543 o transponder. Gente, autorizado Campinas 340, decola a primeira curva à direita, da El, Leda, Motiva. 1208, controle 5543. Boa, azul 409. Correto, senhor, pushback, acionamento. Solo Salvador, muito bom dia, Superal 9970, livrou na Golf, ingressou Alfa. Liberal prossegue via Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, na Golf, cara. Jané 6211, pronto, cópia? Pronto, cópia, 6211. Salvador Galeão, 360 autorizado, via rota do plano, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1208 controle, 5546 o transponder. Chimera 6219, autorizado Galeão, nível 360, via rota do plano, decolando 10, curva à direita, da El, Leda, Irumi. Controle 120.80, transponder 5546, chimera 6219. Correto, chame para pushback acionamento. Vamos para posicionamento 6219, está na 5. 5, aguarde o 6219. Não está pronto ainda, apenas informou que está no gate 5, 6219. K3171, autorizado, decolar, 050 grau, 029. Autorizado, iniciou no 0, K3171. Tá Dana 35 no 7, Prato 4. Prato 4. Salvador Brasília, 360 autorizado. Via Pesulo 17. Decolada 10, primeira curva à direita, saída Arbó. Elefa. 1208 controle. Acione 5542 no transponder. 0 Brasília, nível 360, via Brasilu 7, decolada 10, curva direita, árvore Elefa, 120, decimal 8, o controle 5542, o transpondo até 357. Versículo 7, correto, chega para puxa e acionamento. Tomará puxa e acionamento, 357. Somente aguarde para o pushback, o 357. 124, campina, 3 horas e 50. 31171, decolou os 20, chame o controle em 120 decimal 8. Chama agora o controle de Salvador, bom dia, 31171. É 6219, correio equipe de solo que após a aeronave da TAN liberar retaguarda, tá livre pushback no 05, chame o chutar. O 6219 vai solicitar acionamento na posição e posterior pushback. Gente, então, tá livre acionamento na posição, chame o controle totalmente pronto pro pushback, o 6219. Eu vou informar quando estou totalmente pronto para o pushback, o 6219. Totalmente pronto? Negativo, vai chamar totalmente pronto, 6219. Gente. 3517, está pronto o pushback? Está pronto. Gente, após a aeronave da companhia liberar a retaguarda, está livre o pushback no 4, chama o táxi. Gente, vai coordenar chamando o táxi, 35 na 7. Tá 3601, autorizado decolar, vento 050 graus, 029. Vente de decolagem, tá 3601. Fala, bem, bom dia, 3153. Tá 3153, mantenha o ponto de espera. Autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, 3153. Salve Salvador, bom dia, o chamei a 6225 com a Índia. 6225, para Brasília, guarde cópia. Afirma que eu vou chamar a 6225. Tan 3601, decolou os 24, chame o controle em 120 decimal 8. Controle 1208, tá 3601. Controle Salvador, bom dia, tá 3601, perfil Dael. Scan 3601, no contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. Perfil da EL, nível 360, Scan 3601. Alterna 35 na 7 para o táxi, 140 a bordo, autonomia 3 horas e 15, alterna Ribeirão Preto. Chegou a autonomia alternativa? 3 e 15, Ribeirão Preto. Estás a bordo, por gentileza? 140. Frejado táxi, via Engie Alta, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, no 4. Engie Alta, ponto de espera de 2895, da 35 na 7. Canem 6225, Brasília, Santo Fábio. Parte de coordenação, tá 361. Frente, pode voar da EL? Autorizado da EL. Da EL, autorizado. 08, controle, 5561 no transponder. Autorizado Brasília no 380 via pêndulo 17. Decolo da 10, primeira curva direita, arbum, transição elétrica. Controle ao pé 120, decimal 8, transponder ao 5561, 862. Correto, chama para puxa acionamento. Camarão, 862. Scan 3153, decolou 28, chame o controle, 120, decimal 8. 3153. Bom dia, Scan 3153, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. EL 360. 3171, chame Recife na frequência 1251, alterna 13325. Salvador, muito bom dia, eu passaria do 229, Ciente da Índia. Passaria do 2229, aciona identificação, vou IMARI para interceptar a chegada, reporte para a descida. Identificou na proa de IMARI, 229, possível voar aí, ITAP? Passaria 2229. Guardando. 3890, senhorita, já teria alguma posição em relação à nossa autorização de tráfego? Não, 3090, aguarde. É, de acordo com a empresa, fez a DLE para 1000, confirma? Confirmo. Então, aguarde o instante, você tem que chegar no sistema, assim que chegar, chama para a copa. Tá bom, obrigado, na escuta. Após Maria, após Coral Rua Mário, autoriza a voz, tá? Senhorita da presente. Tem apoio de Mário Azul 2775, número 3 na aproximação. Certo. Controle de tornadora, 4958, muito bom dia, centro de informação Índia. Azul 4958, acionando identificação, voando Mário para interceptar a chegada, reporte pronto para descida. Azul já descido, 4958. Azul 4958, desça para o nível de voo 050, informa ajuste 10114. 0-5-0-1-14, 4-5-8, para Mari, da... E a Lenda 3-0-8. Small 8. 3-0-8, boa. TAP. Pro de TAP, da 9, obrigado. LF, 1-2-0-8, controle, 5-5-5-6, eu transponder. Código 0442, suba via a Arbor para o nível de voo 360. Ok, confirme o transponder. Suba para o nível de voo 360 via Arbor, aguarde para o transponder. Gente, tá 35 na 7. O azul 2775 no ideal de descida, Salvador. Azul 2775, desça para o nível de voo inicialmente 1-4-0. 1-4-0, 2775. O 4958, confirme sua indicada. 2-4-0, 2-4-9-5. Azul 2775, reduz a velocidade para 2309. Olha, está mantendo agora 200 mais. Então, se a senhora quiser, aceleramos para 230. Mantenha 2009, azul 2775. Vai manter 200. 357, pode voar, agora. Autorizado. Autorizado Elefa, o TAN 3517. Elefa, TAN 3517, graças. Para descida, passarelo 2229. Passarelo 2229, desça para o nível de voo 060, ajuste na 04. 060-2229. TAM 3601, chame Recife 1251, alterna 13325. 251, qual a secundária? Tare 13325. 3325, Recife, TAM 3153. Confirmando para o TAN 3601, Recife 1251, 13325. Afirmativo, TAN 3601, 1251, alterna 13325. Ok, TAN 3601, contagiando agora. 3517, mantém a escuta do controle. 6211, posição 5, para o pushback. 6211, está autorizado no 5, chama para o TAC. Autorizado, chama para o TAC, 6211. Plano 3890, Recife? Tá pronto, Salvador Recife, 330 autorizado, via rota do plano, decolada 10, primeira curva à direita, correção, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, 5574, o transponder. 2229, duração para sequenciamento, curva à esquerda para o 060, seu limite é o curso localizador. Esquerda 060, limite ao lote. Está no portão 2. Está pronto para o pushback? Afirmando, pushback para a meta. Está autorizado no 02, chame para o táxi, estou 3890. Autorizado, obrigado. Ativa azul 2775. Azul 4958, redireção para sequenciamento, curva direita proa 050. Desça para 2.000 pés, autorizado ILS repostabilizado. Direita 050, descendo para 2.000, autorizado ILS X-Ray da 10, repostabilizado 4958. Chame Recife, frequência 1251, alternando 3325. 51332, dá 3 horas para o Brasil. Azul 2775, vetoração para a esquerda, proa 330. Confirme, esquerda 330? Ativa azul 2775. 330, 2775. Nós somos o número 3 para aproximação ou controle? Ativa azul 2775. Podia confirmar a posição dos dois tráfegos, por favor? A torre está com a restrição de um taxiway e é necessário backtrack para ingresso das aeronaves que vão decolar, também para as aeronaves que pousam, então ela solicitou uma separação maior. Tráfego número 1 da companhia, sua posição de 2 horas, 10 milhas. Tráfego número 2, sua posição de 11 horas, 12 milhas. Obrigado. Monte Sério 295, Mica 2, 6290. Trouxe Salvador, eu vou no 649, tenta a informação aí, que é boa. Vou no 649, acione identificação, via chegada bom, se desça para o nível de voo 070, ajuste no 014. 070 via bomba no 014, é possível voar a Lagoinha? Autorizada Lagoinha, gol 1649. Autorizada Lagoinha, gol 1649. Parede 2229, desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000 no 014, 2229. Parede 2229 para interceptar o curso do localizador, curva à direita, proa 090. Direita 090 para o LOC. Torre Salvador, muito bom dia, TAN 3890, ponto Serra da 10. TAN 3890, autorizado decolar, 050 grau, 029. Alguém decola opção no 0, TAN 3290. 069 agora, estamos para o pushback? Sim, tem uma previsão para o para a nave da aviança que vai iniciar o táxi. Após a mesma iniciar, autorizarei. Ok, obrigado. 362 no 1 para o táxi com 141 no bordo, autonomia de 3,5, internando Campinas. Time alternativa? Campinas. Chané 6211, segue táxi via Indy Alfa no ponto espera da 10, torre 1295, QNH 10 no 4, vamos lá. Indy Alfa, ponto espera da 10, 295, Chané 6211. 775, complete com curva direita para o 060. Direita 060, 2775. Salvador 6225 na Ponte 9, acionamento suspeito. Ponte 9 está autorizado o sistema do táxi. Chamará 62. Para 069, após a aeronave da Vinha calibrar a retaguarda, está ali vindo 01 no chame do táxi. 9, reduz a velocidade para 1909. É 2190 da aeronave. Após a aeronave da Vinha calibrar a retaguarda, está ali do pushback no 01 no chame do táxi. Sente o 4069. Vai coordenar. O CNM 6259 está autorizado, chame pro táxi. Afirmativa autorizada no 9, chamaram para o táxi, eu vou chamar 225. 2775 para interceptar o curso do localizador, curva à direita pro 085. Direita 085, 2775. E Elétrico 4958. 4958, complete o procedimento LSX-Ray, chame torre 118, decimal 9. 1895, 4958. Torre Salvador, Chanel 6211, ponte espera 910, pronto. De 10 para interceptar o curso? Com correção, nós vamos interceptar né? Em cima do externo. Só vai interceptar em cima. Tá bom. Bom dia, vamos 963, 350 Galeão. 963 pro Galeão, aguarde 4. Zero, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível 330. 330, via possível a prova de Puca ou Jama, sabe? Autorizado Jama, são 3890. Jama, obrigado. 2775, desça para 3.000 pés, ajustando 014. 3.014, 2775. Passaredo 2229, desça para 2.000 pés, inicie redução para aproximação. 2.000, reduzindo. 7, pronto, conta, Galeão, no 360. Confirme o horário do plano? Ao 010. Federal 9977. É o federal do Galeão. Confirmando, é 9970 ou 9977? Apenas confirmando a máquina. 77. Já aguarde, seu plano não consta no sistema, vou confirmar junto com a sala S. Para as 1000, né? Isso, 1000, Galeão, federal. É, tá. Gente. Passa na hora. Está estabilizado no localizador passaria do 2 da nave. Passaria 2229. E redução para aproximação, complete modo procedimento MSF 3.